azul 4040, decolado ao 44, chame o controle 19-8. 19-8, bom dia. Tá, oi, o 35 no 7, ponto de 0 no 0, pronto. Tá, 35 no 7, tá autorizado a decolagem da 10, vento 060 graus, 3 nós. Decolagem autorizada, pista 10, tá 35 no 7. Salvador, bom dia, Xené 62 Nono, ponto de espera da 10, pronto para decolagem. Bom dia, Xené 62 Nono. Após a aeronave da TAM, alinha e manter a 10. Após decolagem da aeronave da TAM, alinha e manter a 35 no 7, decolado os 48, chame o controle 19-8, boa viagem. 19-8 com controle, bom dia, Soriano. 62 Nuno, decolagem autorizada da 10, vento 50 graus com 3 nós. Decolagem da 10, 62. Salvador, bom dia, voo no 607, ponto de espera, pista 1-0. Voo no 607, bom dia, alinha aí, manter a 1-0. Alinha aí, mantém, pista 1-0, 607. Chame 62 Nuno, decolador 52, chame o controle. Em 119 decimal 8. Uno 20 decimal 8, chame 62 Nuno. É 119 decimal 8. 119 decimal 8, chame 62 Nuno. Papa Romeu, Romeu Eco Delta, acione, chame para o táxi. É 1-0-1-2. Bom dia, passareiro 223. Passareiro 2223, continue na final. É poste passando externo, ajuste no 012. Funcionar passando externo 223. O voo no 607, decolagem autorizada, dá 10, o vento 40 graus com 4 nós. Obrigado, 607. Voo no 715, mantém o ponto de espera devido a um ATR da passarela na final da 1-0. 207, decolado ao 55, chame o controle em 119, décima 8. 198, bom dia, bem-vindo. Dia. O passarelo 2223, pouso autorizado na 10, vento 060 graus, 5 nós. Pouso autorizado na 10223. Eco Delta, táxi até o ponto de espera da 17. No 7 no 5, alinha aí, Mateu, no 0. Ali mantém na mesma, no 7. Passarelo 3223, no solo 59, chame o solo 121 no decimal 9. 219, Tajá 2223, passarelo. O Gol 17 no 5, complete o alinhamento após decolagem autorizada da 10, vento 50 graus com 4 nós. Autorizado decolagem da 10 do Gol 9. O Romeu Eco Delta, reporte pronto para a decolagem. Salvador, bom dia, 55 no 4 da trip, pronto, ponto espera no 4, 1 no 0. Gente, trip 55, 1 no 4, a linha aí mantém após o banho da Gol? Gente, após o gol, a linha mantém, 55 no 4. Perseguindo. 5 Delta, autorizado, a linha aí decolada 17, o vento é 40 graus com 4 nós. Decolado 00, chame o controle. 198. 198, amigo, bom dia. Bom dia. Senhor Salvador, bom dia, Serra 9970. Seu ponto espera. Bom dia, Serra 9970. Mantenha o ponto espera. Mantendo. 35514, fique atento à esteira do Boeing da Gol, decolagem autorizada da 10, o vento 060 graus com 3 nós. Livre decolagem, o 35514. Correto, o meu Eco Delta, está autorizada a decolagem da 10-7, o senhor vai se manter restrito a 1000 pés na linha do litoral sul, corredor Axé. E aguardará a liberação do controle para acender ao nível 125. A decolagem está autorizada, o vento 060 graus com 5 nós. O Sideral 9970 mantém o ponto de espera, devido ao ATR da Trip, que vai decolar no com curva à esquerda. Aguarde a liberação. Mandando postar com a liberação. Trip 5514, decolado ao 02, chame o controle, 198. 198, 5514, bom dia. Bom dia. Eco Delta, decolado aos 03, chame o controle, 198, boa viagem. 198, grato, tenha um bom dia. Alfa X-ray Alfa, chame o solo, 121 no decimal 9. O Sideral 9970, alinha aí, manter, 110. Alinha aí, mantém, 110, Sideral 9970, autorizado a decolar, pista 10, vento 060 graus, 05 nós, ajuste 012. 9970, decolado 07, eu chamo agora o controle 119.8, senhor, tem bom voo. Salvador, bom dia, Chicago, Almeida, 770, próximo ponto de agressão, 0.1. Chicago, 6570, autorizado, alinhar e decolar 10, vento 050 graus, 04 nós. Time de decolagem, 10, Chicago, 6570. Salvador, bom dia, Rio 5973. Rio 5973, prossiga. Fiscal de Pátio da Inferno pediu que a gente entrasse em contato aí. Sim, chama 264, por gentileza. Ok. Tô batendo bravo que Luiz, bom dia, o ajuste na 092. Vento 040 graus, 049, já para final de 3 mil. Que Luiz, que vento 040 graus, 049, livre pouso. Alça 6570, decolador 1-1, chame controle em 119.8. 119.8, 6570, uma boa. Charles Kilich, no solo 12, autorizado backtrack, reporte vista livre. Boa noite, 97, bom dia, autorizado alinhar e decolada 10, vento 0, 70 graus, 04 nós. Autorizado alinhar e decolada, pista 3153, bom dia. A linha mantém cabeceira 1-0. Aguarde o seu nome de separação, que o navio está decolando à sua frente com o mesmo perfil de saída e início. A linha mantém contato 3153. Gente, Bravo que lixo, bom dia, tá retorno. O 1897, decolada 15, chame controle em 119.8. 19.8, 2153, vento 060 graus, 069, livre decolagem da 10. Iniciando, tá, 3153. Decolada 19, está em controle 119.8. Sente, está 3153. Salvador, muito bom dia, total 9910. Total 9910, bom dia. O ajuste 1092, tráfego avistado, desde pouso 90, vento 060 graus, 079, cheque 3. Positivo, baixado locado, livre pouso total 9910. Total 9990, sala 26, nível direita via Golf, chame solo em 1, 2, 1, 9, boa tarde, bom dia. Positivo, Olivar, 1, 2, 1, 9, muito obrigado por ter feito. Salvador, mais uma vez, bom dia, passarelo 2223, colocação ponto para dar 10. Passarelo 2223, bom dia, autorizado a alinhar e decolar na 10, vento 060 graus, 069. Autorizado a alinhar e decolar na 10, passarelo 2223. Luiz, bom dia, chame para táxi. Passarela 2223, decolado aos 36, chame controle em 119.8, bom dia. 98, bom dia, 2223. Torre Salvador, ao Jané 6225, estabilizado. Jané 6225, bom dia, o ajuste 10, 12, cheque 3, livre pouso 10, vento 050 graus, 079. Trem baixado, travado, livre pouso, Jané 6225, pistão 10. Gente, bravo aqui, Luiz, com ajuste na 0, na 2, reporte na hora. Chame 6225, no solo 41, livre direito, chame solo em 1219. Autorizada direita, 1219, 6225. 9 Kilo, autorizado ingressão no 7, a porta alinhada pronto.